outra tristeza. Acabou-se a certeza e toda a dignidade. Despediu-se da cidade, benzeu-se com azul celeste. Em um fúnebre cipreste, jogou a corda por cima. Quando o corpo desestima, a alma é quem sobreveste. Que o mesmo estaria em cima quando o corpo desistia.